7, desça para 2.000 pés, seguirá o tráfego à frente a 6 milhas. É um Boeing 733. Para 2.000 pés, 352, 17. No externo, é? Meia 05, solo 34, liga à direita, solo 121, decima 1. Para a direita, solo 2121, decima 1. Afirmo hoje em 121, decima 1. 121, obrigado. Jet 5826, aguarde pista livre. Você escuta com a pista livre, web 5826, abaixou o travão. Livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus, cono 3 nós, altímetro no 020. Com livre pouso na 1-0, web 5826. Eu não recebo o seu transponder. É, papapá, Romeu Lima. Sim, que eu não recebo no radar. Trip 5217 estabilizado, LF, pista 1-0, é 3 milhas e meia do externo. Entende, Trip 5217, compete a aproximação final, seguirá o tráfego a 5.7 milhas, chame torre, 18, decimal 95. 295, obrigado. Papá Romeu Lima, agora recebo o transponder, já confirme o destino? Serra Índia é Coimbra, copiado. Salvador, Trip 5217, bom dia. Bom dia, Trip 5217, continua a aproximação, número 2 para pouso. Sente, Trip 5217. Salvador, 2733, mantenha o ponto de espera do hotel, aguarde para o ingresso. Meia, solo 37, livre à direita, solo 121, decimal 1, hoje em 121, decimal 1. 211, livrando aqui à direita, Ed. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1 NASA, altímetro no 020. Baixar checado, livre pouso na 10, trip 5217. Voltando, prossiga. 7, livre taxi, chama para cruzamento 1-7. Reporte na Quebec. Lima, táxi via Quebec, Mike Lima na Lima, chama solo 121 decimal 1. Cinco, na solo hoje em 121 decimal 1. Papa Romeu Lima, chama em torre, 112 decimal 9. Claro, o Papa Romeu Lima já tá dando alto, o campo de fogo. Gente, a frequência. Grato, Romeu Lima. Solo 40, livre à direita, solo 121 decimal 1. 121, obrigado, senhor. Série 2733, está livre o ingresso. Informamos equipe de topografia realizando serviço sobre a cabeceira 10, sem interferir com seu táxi. Reporte livrando, parte de autoridades. 2733, reportará livre ingresso, reportará livrando para o parte de autoridades. Por parte da autoridade, o seu CR 2733. 2733, frequência livre estacionar. 3345. Mantém o ponto de espera pronto. A gente mantém o ponto de espera. A linha decola da 10, vento 090 graus, 1-1, né? Sim, a linha decola de 53, 45. Gente, livre o táxi, altímetro 1020, chama para ingresso. Decolado aos 45, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, trip 5345, obrigado, senhor. Controle Salvador, bom dia, o trip 5345 decolou, passa 1600 pés. Trip 5345, contato radar, topo 380. Oi, direto Leda, na presente. Direto Leda, para o 380, trip 5345. Papatango, Juliette Tango Zulu, a sua identificação na chegada a Amã, essa para o 080. Decolado aos 4.6, reparte solo controlado na Enrimar. Chama controlado no solo da Enrimar, o Tango. Gente, vento 100 graus com 119, reparte solo controlado. Carlos, 49, frequência livre, Alfa Tango. Alpha Mike Lima, Skol Cardente, Bound for Arrival, 104,000 feet, QNH 1020. Salvador, Ocean 6225. 6225, pronto. Afirmo. 6225, a linha decola da 10, vento 100 graus com no 1 na. A linha decola 10, 6225. Sete, confirma. Afirmativa, 3 separação, 3 separação. Juliette Tangulo só vai modificar as regras? Afirmativo. Juliette Tangulo modificado ao 50, só vai voar Paripe. Descendo para 1.500 pés, o ajuste é 1.020. Na boa de Paris, descendo para 1.500 pés, o Juliette Tangulo. Juliette Tangulo, o senhor conhece Paris? Afirmativo. Ou não? Salvador, gol 1923, ponte para o 90, pronto. 923, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, com o 923. P5345, centro Recife, na frequência 1251, alterna 3325. 513325, obrigado, P5345. P325, decolado ao 52, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigadão, 208. Confirme a proa, Mike Juliette. Mike Juliette, acione o código 0224. Mike Juliette, você vai voar na proa de Ponce para a chegada Ponce. Decolar da 10, vento uma centena com 1119. Ali vai decolar da 10 com 1123. Ponto, espera da 10, então, 3663, pronto. 3663, a próxima corrida da aeronave à frente, ali mantém 10. Faz o gol ali, mantém 1063. Oi, Salvador, bom dia, bom 072, passou com a bola. 1072, chega da Mari, desça para o 050. 050 na Mari, 1072. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, tem condições de fazer uma ponte com Papa Uniforme, Golfe e Papa Serra e perguntar a localização? Tango, Juliette Tango Zulu, controle? Escuta, tem condições de fazer uma ponte com Papa Uniforme Golf para passear e confirmar a posição do tráfego? Papa Uniforme Golf para passear, tá vendo? Afirmativo, Golf para passear. Oceané 6225. Radio contact, climb to Hotel 320, Momo departure. Ok, continue to perform Momo departure, climb 320, Oceané 6225. Controle Salvador, gol 1923. Gol 1923. Contato para o 360, após 2000, vou direto Leda. Atenção 360, após 2000, direto Leda, gol 1923. Decolar da 1-0, vento 1 na centena com 1-1 nosso. Autorizado, decolagem T3, 663. Grato, Juliette Tango Zulu. Decolado 56, controle 120.8, bom voo. Obrigado, até logo. Controle, está 3663. 3663, contato radar, sua para o 340, perfil da Dael. Direto 340 Dael. CNM3-1-1, na chegada Tonsk, acione a identificação, desça para o 070. 070, identificação na Tonsk. Mike, Papa Romeu, Mike Eco Juliette, acione o código 5560. Galinha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1, nosso. Gol 1923, já me inseto Recife na frequência 1251, alternativa 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, bom dia. Autorizado, chama para cruzamento 1-7. Para 5 mil pés, o ajuste é 1-0-2-0. Livre cruzamento, reporte livrando. Alfa Tango Delta, cruzamento do eixo 1735, tanto. Confirme. Alfa Tango Delta, no eixo do cruzamento da 1735. Gente, Vitor, te olho até o livre cruzamento, reporte na Quebec. Nossa, negativo. Alfa Tango Delta, você podia para reportar do cruzamento 1735, tá reportando. Gente, reporte livrando, Alfa Tango Tango. Tá livrando, tá. Segue via litoral, chama controle 120.8, bom voo. Litoral 108, obrigado. Lógico, chama 0-2-0. 2000, após o ETAP, precisa manter a proa um pouquinho mais à esquerda, evitar formações. Gol 1072, autorizado. Se voa a Duna for ajudar para subir da formação, está autorizado. Dan 3663. Chame-se Recife, frequência 1251, alternativa 1-3-3-2-5. Copiado, brigadão, 3-3-3-6-6-3. Controle, bom dia, o papá, Alfa Tango Tango, o corredor cheio mil pés. Alfa Tango Tango, mantendo mil pés no corredor axé, assim que possível, confirme a proa ideal para o destino e o estimado para o pouso. A proa ideal para o destino seria 3-1-8. O estimado de pouso 1-3-2-0, Alfa Tango Tango. 1-3-2-0, copiado. Salvador Approach, papapá, Alfa Mike Lima, estabelece o LF. Alfa Mike Lima, com Spec Tower 18.95. 18.95, thank you. Salvador Tower, good morning, Hawker Papa, Alpha Mike Lima, who alias Monday 10. Alpha Mike Lima, continue your approach, stand by for clears to land. Okay, continue your approach, stand by for landing. Tango Tango, suba para 1-0-5, ajuste a 1-0-5.